Senhores, nós somos defensores da cultura, senhores, daquilo que é tradicional e da nossa vida, da história desse país, senhores, e vai ter cultura sim, senhores. Vamos dar o seu Valença aí, viva o Brasil, viva Pernambuco, senhoras e senhores. Na bruna leve das paixões que vem de dentro, tudo vem chegando. Né? Eu coloco por conta da cultura, para que a cultura não venha se perder. Então, para mim, isso aqui é a nossa ferramenta de luta. Ocupar é resistir, resistir é existir. Eles querem destruir a cultura, porque é a cultura que vai despertar as mentes contra o fascismo, contra o golpe. Olha, vai ter resistência, vai ter produção, vai ter ocupação, vai ter resistência, vai ter arte em todos os lugares, aqui, agora, em todo o Brasil. Não vai ter golpe. Então, essa ocupação aqui na IFAM tem servido para a gente mostrar que a resistência cultural, ela existe, ela é viva, independente de acabarem com o Ministério de forma tão covarde como foi. Esse exercício também é um exercício democrático, por isso que a gente está aqui. É resistência e precisamos da participação de todo mundo. Estamos aqui pela cultura e contra o golpe. Venha fortalecer essa luta com muita arte e muito debate.